Massaredo 22 28 pro táxi. Estamos com PAB de 43, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95. O ajuste 10 no 5 tem um bom voo, Massaredo 2228. E aqui, ponto de espera 1895. Boa noite, passaredo 2228, próximo ao ponto de espera está pronto. Passaredo 2228, ali mantém, 1-0. Ali mantém, 2228. Ok, 2228, tem livre decolagem, pista livre, vento variável com 2-9. Livre decolagem, vento pronto, 2228. Decolagem 17, controle 1198, tem ótimo voo e boa noite. 198, boa. Solo, tá 9355, pronto para segue acionamento, posição 06. Dan 9355, autorizado para o feedback acionar e chama a táxi. Chamará para o táxi, Dan 935. Felipe 5216 na escuta do sol. Solo 9355, 2 horas e 45 de autonomia, alternativa Natal, 130 vozes para o táxi. 9355, autorizado táxi, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste 10 no 5, tenha um bom voo. Sempre autorizado táxi, via Pátio 1 no Índia, do ponto de espera da 10, torre 1895, então 9355, obrigado. Azul 954 vai pro torre, então 9355, ponto de espera, pista 90, pronto para decolagem. Autorizado, alinhar e decolar da pista 10, o vento é variável com 2 nós, 9355. Alinha e decola a pista 90, tá? 9355. Cinco decolou, 28, controle em 1198, uma boa noite. Controle 1198, tá 9355, boa noite. Salvador, boa noite, Oceaner 6258. Estabilizado o curso localizador, está a 2 milhas do oceano. Quente 6258, informe checado, vento variável com 02 nós. 6258, já tem seu tráfego à vista. Quente 6258. Baixou e travou, Oceaner 6258. Livre pouso, vento variável com 02 nós, Oceaner 6258. Livre pouso, 06258, obrigado. Solo aos 38, libere direita, solo em 1219. Direita, solo 219, obrigado. Nada, boa noite. Boa noite. Solo. Salvador, boa noite, Oceaner 6258, livrou a pista na foto. Oceaner 6258, boa noite, taxia via Alfa e Kilo, primeira à esquerda até o Pat 3, atento ao balizador. Alfa e Kilo, primeira à esquerda até o Pat 3, o 6258. Salvador, bom dia, o 3891 da TAM, estabilizado DLS embaixo travado. Boa noite, 3891, tem pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 02 nós, TAM 3891. ONU, livre pouso, vento calmo, ciência. Solo, os 43, libere a direita, Solo em 1219, então 3891. Fala, 219, 3891, bom dia. Bom. Solo, Salvador, bom dia, 3891, libro. Então 3891, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, 3891. Boa noite, voo 1172, vai passar externo, passar por favor. Boa noite, voo 1172, tem pouso livre 1-0, vento é calmo, 1-1-7-2. Livre, pouso, vento é calmo, 1-1-7-2. Paulo Salvador, Rio, 9890. Rio 9890, chamou o Sol? O Rio 9890, Guarulhos 340, para a cópia. Afirmo, Rio 9890, permanece a autorização. A gente recebeu aqui a DLA para 0400, confirmando o nível 340 e 5504 no transponder. Permanece o resto da autorização. Gente, vai chamar então para o táxi. Corrido, para o pushback em zona média. Correto, Rio 9890. Solo, boa noite, qual o número 72 de volta, escuta. 1172, bom dia, táxi via Alfa e Juliette até o Pátio Uno, remota 14. Pátio Juliette, o Alfa e Juliette até o Pátio Uno, remota 14, o 1172. O Rio 9890 para o push e acionar. Autorizado no Pátio 3, reporta táxi, o Rio 9810. O Rio 98-10 para o táxi, 03 POB, 3 horas e 50 de autonomia, alternando o Galeão. Autorizado táxi, parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 5, tem um bom voo, Rio 98-10. Livre táxi, parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera 10, torre 118-95, 1.015 de ajuste, Rio 98-10, boa noite, obrigado. Torre Salvador, boa noite, o Rio 98-10, ponto 0-0, pronto. 98-10, autorizado a alinhar e decolar, o vento é calmo, 98-10. Alinhar e decolar, o Rio 98-10. Rio 98-10, decolou de Salvador ao 58, chame controle em 119-8, uma boa noite. Controle 119-8, para o Victor.